Chegando na Júpiter 4, estou autorizado direto Duna, está livre da restrição de chegada. Lambda 074, está livre a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés. Hoje chegou no 014, informe estabilizado. 2000, autorizado, X-Ray dando 0, 3398, descendo com 50, informação alfa. A 3398, assume a identificação, voe direto em CAP e desça para nível 050. 0, confirmando, 050 CAP ou 070? Nível 050, direto em CAP, o ajuste 10 no 4. 050 CAP, a 3398. Torre Salvador, Gol 1170, centro da informação, alfa, autorização, Campina Grande. Por 1170, formação alfa, confere, Campina Grande, Ampers 10, nível de voo 370, decola pista 10 no perfil da saída Pulca, transição Zipar. Aciona 5003, controle 119.8. autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 10 no perfil Cuca, transição Zipar, até Zulu 10, aciona 5003, o controle 198, o gol 1170 na posição 7 para pushback acionamento. Regimento correto, reporte pronto para o táxi, o gol 1170. Reportará para o táxi do 1170. Chalamé 074, completa final, reduza para aproximação, chame a Torre Salvador 118.95. 218, obrigado, boa noite, Chalamé 074. Boa noite, Chalamé 074, para 3 milhas, para o marcador externo. Chalamé 074, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós. Chalamé 174, Solos 43, prossegue via Alfa, porte antes da Juliette. Gol 1970, que é o final de 100, 4 horas e 38 de autonomia máxima. T98 está autorizado ao final do ILS-X-Way, desça para 2100 restrições, ou ajuste 1014. 2100 restrições, está 3392 autorizado, X-Day. Até o ponto de espera da 1010, chegou 1970. Gol 1970, próximo ponto, espera dar 1-0, pronto. Gol 1-7-0, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-5 nós. Isso, decolagem, gol 1-7-0. Pista 0-7-4, portão 0-4. Por 1-7-0, decolado 2-4-5, chame controle 1-1-9-8. 19-8, boa noite, vou pra baixo. Controle salvado. mandou boa noite, voo 1170. Voo 1170, contato radar, suba via Pouca para o nível 370. Sobe via Pouca para 370, voo 1170. Controle Salvador, voo 1170, solicita. Prossiga, voo 1170. Possível coordenar com o centro Recife a prova de direta de Zipan para essa formação? Guarde. Voo 1170, voando Campina Grande, vai livrar a sua formação? Afirmo. Autorizado, direto Campina Grande, gol 1170. Direto Campina Grande, muito grato. Voo 3398, estabilizado. Voo 3398, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, 1118.95. 1895, 3398. Oi, Salvador, 3398, estabilizado, ILS-X-Ray. Com 3398, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 1109. Se pouso 10, 3398. 398 no solo 51, direita, taxi via Alfa, reporte antes da taxi via Juliette. Direita Alfa, reportante da Juliette, 398. Nuno 70, chama agora Recife, 126.85 e alterna 125.45. 26852545, boa noite. Ingresso, taxi Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, também 398.